Luciano Senna! Mas o rap foi quem me fez, eu tô falando daquele que até respiração sai rimando. Dá vontade de chorar, me emociona, não tem como. O desperdício de talento feito água que faz do pano. Quem fez o buraco eu não sei, mas o rap vai consertando. Se fosse pra dar as mãos, daria os manos. A cara tapa pela paz, a luz do canto. Isso aqui é um bolo grande, vermelho que vão jogando. Com feito sem sabor, sem rap vai se equivocando, é um. O rap na história por muitas vezes com final triste. Amor que a gente dá nunca recebe do mesmo do Billy. Não tem como ser diferente. Porque arte é arte, dor e alegria presente. O homem é um animal que está sempre conflito com a mente. E pra quem é muito louco, é uma dor dos outros. Do que sinto, plantei. Me expulse e até me emocionei. O microfone, o palco no momento de lucidez. Uma cena, ladrão. Porque você não forja o MC. Você nasce o MC. Então pra falar do que sinto, falei, falei, emocionei. Pra falar do que sinto, falei, até me emocionei.